Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Hello? Alô, macacada! Aqui é André Brandalize e nem direita nem esquerda, muito pelo contrário. Aqui é o Rogério Schmidt, eu sou cientista político e professor, e hoje vamos tentar entender um pouco melhor aí esses conceitos. Cara, direita, esquerda, e de acho aí centro. Hoje em dia nós estamos tão polarizados, é no Facebook, é no Twitter, é no trabalho, é no elevador, dentro do ônibus. Não interessa, só se fala direita, esquerda, coxinha, petralha. Que é isso? Da onde veio esse negócio? Eu convidei o Rogério, cientista político, cara que entende o negócio, que dá aula sobre isso, para nos explicar da onde veio esse conceito de direita e esquerda. Vamos aprofundar logo depois dos recadinhos dos e-mails. Essa é a parte em que eu vou ler os e-mails, os comentários do podcast Alô Brandalize, tanto do último episódio quanto dos anteriores, todos aqueles que foram feitos, foram apresentados. Se você quiser, você também pode fazer o seu comentário e eu vou responder tanto aonde você fizer o comentário, como vou ler aqui. E aonde você pode fazer isso? A primeira opção é diretamente no site, o www.alobrandalize.com. Quando você entrar no site, lá em cima, bem na parte de cima, tem uma aba, está escrito lá em cima, podcast Alô Brandalize. Você clica, você vai ter acesso a todos os episódios. Desde o primeiro até agora, você pode ouvir cada um, aquele que você tiver interesse, pode ouvir todos, e depois você pode fazer seu comentário no setor de comentários, ali mesmo na publicação. Você pode também fazer pelo Twitter, @alobrandalize. Tem também uma página no Facebook, a página é facebook.com/blogandrebrandalize. Só procurar lá, você vai ter outras publicações, além dos podcasts lançados, e você pode fazer seu comentário por lá também. Ou ainda, não quer procurar nenhum desses meios? Pode ser por e-mail. O e-mail que você pode encaminhar é o andrebrandalize@yahoo.com.br. Antes de ler os comentários e responder e conversar com vocês sobre isso, eu queria fazer uma indicação principalmente para você que caiu de paraquedas nesse episódio ou até que procurou realmente e tem interesse em utilizar alguma mídia, algum local para publicidade da sua empresa, da sua marca, do seu produto. Luciano Pires, ele é o criador, apresentador, produtor do podcast Café Brasil. E ele fez, no canal dele no YouTube, ele fez alguns vídeos explicando por que investir em podcast. Qual é a vantagem de investir em podcast em termos financeiros, em termos de alcance e fazer até um comparativo com algumas mídias, como por exemplo revistas e até televisão. Para aqueles que estão procurando um novo meio de fazer publicidade do seu produto, da sua marca, é um espaço extremamente interessante. Não estou dizendo para você vir aqui procurar o meu, se quiser, podemos conversar, não é essa a intenção. Você tem diversos podcasts por onde você pode fazer isso, você encontra aquele que tem mais a ver com a sua marca, ou então você investe em um para que a sua marca tenha relação com aquele tipo de público que você quer atingir. O primeiro vídeo dele tem em torno de 1h15, mas os demais são curtos, tá? Não chegam nem a 9 minutos. Vale a pena. Você pode procurar diretamente no YouTube, no canal do Luciano Pires. Vai ter lá os vídeos. Ou então eu tenho deixado aqui no post de publicação deste episódio do podcast Alô Brandalize. Na descrição do episódio tem o link que você pode acessar e encontrar os vídeos. É uma mídia nova, vale a pena investir. Eu acho que é um mercado interessante a ser explorado, que você vai gostar se você fizer. Vai ter o efeito que você quer. O último episódio, o número 6, que foi lançado do podcast Alô Brandalize, é Islamização da Europa. deixa eu fazer uma observação sobre esse episódio. Ele foi gravado com a intenção de mostrar a visão dos europeus e a preocupação deles a respeito de uma possível islamização da Europa. E eles trouxeram, os dois que, com quem eu conversei, tanto o Pedro Portuga, né? O Pedro Miguel Pereira, conhecido como Pedro Portuga, e o Felipe Bezerra, um é português, o outro é brasileiro, que moram na Europa. E eu queria pegar pessoas que realmente pudessem ajudar morando na Europa, porque vivem aquela situação, convivem com aquilo. É diferente do que pegar nós aqui do Brasil e conversar sobre o assunto. Então, eles apresentaram a visão que eles estão vendo e que não se restringe à opinião deles. Muitos dentro da Europa estão pensando dessa forma. O que, que isso quer dizer? Por que, que eu estou falando isso? Porque alguns comentários estão apontando como se fosse só um lado da moeda. Ok, eu vou ler alguns comentários aqui e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. O primeiro que comentou foi o Márcio Etiani, que falou assim: excelente conteúdo, gostei muito. Márcio Etiani, ele é o produtor e apresentador do podcast LexCast. E o LexCast é um podcast que tenta trazer o juridiquês para o português. Então, é facilitar o entendimento a respeito das coisas jurídicas, né? E ele fez algumas observações lá que eu achei interessante. Por exemplo, que ele não entendia porque o espanto em relação à existência do Tribunal da Sharia na Inglaterra, se no Brasil nós temos tribunais do tráfico. Felipe e eu fizemos alguns comentários, a gente conversou um pouco sobre ele, sobre algumas coisas que ele colocou. Acho que os apontamentos dele foram interessantes. Vale a pena você depois procurar, ler e até, de repente, comentar, colocar a sua opinião ali. Márcio, obrigado, achei bem legal teus comentários, bem oportunos. Assim como eu gosto de ouvir LexCast, espero que você goste também de ouvir o Alô Brandalice. Até a próxima. Um outro comentário que veio foi do Thiago, não tenho o sobrenome dele. Ele coloca assim: caramba, fraquíssimo podcast. Disso se vê o porquê a Europa praticamente merece ser islamizada. O português lá chega a dizer que todas as religiões deveriam ser fundidas. O pessoal não está entendendo nada. Defendem as causas da islamização e ignoram outras: relativismo, indiferentismo religioso, crise da Igreja Católica, etc. Em outro momento, o cara diz que a luta não é contra o islamismo, e sim contra o Estado Islâmico. Assim não dá, filhote. Vai defender o politicamente correto e, ao mesmo tempo, não quer que a Europa seja destruída? O Thiago, ele faz um comentário que eu vejo que muita gente pensa nesse sentido. Só que, reitero, que foi apresentado foi a visão deles, que também se reflete a visão de muitas pessoas dentro da Europa. É lógico que dentro da Europa também tem aqueles que querem combater o islamismo independente de Estado Islâmico. Não é uma situação muito simples. Thiago, entendo a sua opinião, embora não concorde com muitas coisas que você tenha colocado aqui. Quando você fala português, o Pedro, ele tem uma visão a respeito da religião, ele não é católico. Se ele fosse, talvez tivesse uma visão diferente, mas não sendo católico, ele pode muito bem pensar nas religiões serem fundidas. Eu, particularmente, não concordo, mas é a opinião dele. Eu não trouxe aqui pessoas para simplesmente defender um lado, que defender exatamente a ideia que eu penso. Eu quis abrir espaço para que nós aqui do Brasil possamos entender qual é a preocupação de quem está lá. Se nós aqui no Brasil, ou até mesmo na Europa, entendemos diferente, ok. É uma outra opinião. Certa ou errada, na verdade, o tempo vai dizer. E eu também acho que nós temos um problema grande dentro da Europa de ter perdido a identidade religiosa, o que abre espaço para que aqueles que queiram colocar uma nova religião, no caso do Islã, na Europa, o espaço está aberto. Mas, necessariamente, isso não quer dizer que o Islã agora deva ser destruído. Não sei, tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu realmente tenho minhas dúvidas sobre isso. A partir do momento que se pensar na destruição do Islã e na acabar com o islamismo, daqui a pouco eles podem pensar a mesma coisa a respeito do cristianismo. Eu tenho medo desses novos passos. Vai que essa Europa hoje, tão desligada da religião, toma uma atitude como essa, toma gosto e queira destruir as outras, isso pode ser perigoso. De qualquer forma, Thiago, agradeço o seu comentário. Espero que, de repente, outros episódios você tenha gostado. E o Snaga também passou por ali. E o Snaga começa: alô, macacada! Ele gostou desse Alô Macacada. Desde o primeiro episódio com que ele gravou comigo na estreia do podcast, ele já gostou. Olha o que, que ele falou. Achei o tema bem delicado para ser abordado da forma como foi, um bocado parcial. Não é difícil entender que os europeus vejam com maus olhos uma grande quantidade de estrangeiros adentrando seu país. Seus países, perdão. Mas existem prós e contras para tudo. Alguns fatos expostos pelo Pedro são de se levar em consideração, como a questão da moradia em Portugal. Mas outros são apenas especulações que podem ser rebatidas. Gostaria de ouvir outro lado. Queria ouvir um debate com pontos de vista diferentes. Talvez com um muçulmano presente, de preferência imigrante, vindo de fora, talvez aqui mesmo no Brasil. Enfim, faltou outro lado da moeda. Snaga, como eu comentei antes, a intenção do podcast realmente era apresentar o lado, a visão do europeu, a preocupação dele. Até acho que seria realmente interessante ouvir muçulmanos falando sobre o assunto. Mas aí que seria interessante, e aí eu gostaria, se a gente conseguisse isso, muçulmanos, que com certeza falassem o português, porque podcast é difícil de botar legenda, né? Então, muçulmanos que falem português e que estejam morando na Europa. É muito fácil a gente estar aqui e falar alguma coisa. A situação do Brasil, como eu coloquei no podcast, é diferente. A gente não pode fazer uma comparação com o que nós temos aqui, com o que está se vivendo na Europa, com a preocupação que se tem nos Estados Unidos e a preocupação que se tem, por exemplo, no Japão. São coisas completamente diferentes, são culturas diferentes que tratam e vivem a situação de forma diferente. A Europa vive hoje um problema, fruto também e agravado pelos ataques do Estado Islâmico e de terroristas muçulmanos? Sim, sem dúvida. Mas existe a preocupação do europeu que não nasceu fruto desses ataques terroristas. Então, seria interessante até ouvir esses outros muçulmanos? Seria, mas, reitero, seria bom se fossem muçulmanos que falam português e que morem na Europa. Se a gente conseguir, podemos até tentar gravar. Se você pode até me ajudar, Snaga, aí, tendo essa possibilidade, você grava comigo, ok? Obrigado pelo comentário e até a próxima. É isso, são esses comentários que eu queria trazer aqui. Você pode procurar e fazer o seu também no site, via Twitter, e-mail e tal, como eu apontei antes. E acompanhe. E até o próximo episódio. Então vamos entrar nesse assunto maravilhoso, esse assunto polarizado. Entre direita e esquerda e tal. Mas antes disso, Rogério, se apresente, fale um pouco de você. O que, que você faz da vida, Rogério? Bom, eu sou cientista político, né? De formação. Eu fiz graduação em ciências sociais, que é um curso universitário onde a gente estuda um pouco de ciência política, um pouco de sociologia, um pouco de antropologia. Fiz a minha graduação, então, em ciências sociais e depois resolvi fazer mestrado, né? E aí, no mestrado, eu tive que optar por uma das três áreas, né? Política, sociologia, antropologia. Acabei optando pela área de ciência política e me animei. Fiz mestrado, na sequência, emendei o doutorado. Terminando o doutorado, virei professor universitário e assim segui a maior parte da minha carreira numa trajetória acadêmica, né, na ciência política, mas sempre muito voltado aí para questões práticas da política brasileira, dos sistemas políticos. Nunca tive aquela visão que algumas pessoas têm, né, do filósofo, do intelectual, pensador teórico. Nunca foi muito a minha praia. Eu sempre gostei de aplicar o estudo, né, da disciplina à realidade brasileira especificamente, né? Então foi onde eu me especializei. E você deu aula aonde? Olha, eu comecei dando aula na PUC do Rio de Janeiro, da onde eu venho. Depois, quando estava terminando meu doutorado, recebi um convite da Universidade de São Paulo para ser professor visitante, né? E aí eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo, né, onde eu moro até hoje. E aqui em São Paulo fui professor na USP, fui professor também na PUC de São Paulo, na Escola de Sociologia e Política. E atualmente, daí dei uma parada por alguns anos e esse ano voltei a lecionar na Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, num curso de graduação que existe lá sobre poder legislativo, né? Então é o que eu sempre gostei de fazer, dar aula, apesar de ter também uma atividade paralela como consultor. Bom, eu sei que você tem uma grande qualidade, que deve ser sempre enaltecido. Você é flamenguista, como eu. É, mas você é de Salvador. Eu sou baiano de nascimento, filho de gaúcho, criado no Rio de Janeiro e moro em São Paulo já há mais de 15 anos, né? Então eu tenho uma permanente crise de identidade, né? Eu nunca sei direito de onde que eu sou. Mas como eu torço pro Flamengo e o Rio de Janeiro foi onde eu passei a maior parte da minha vida, eu me considero carioca. Não de nascimento, mas de coração, né? Onde está minha família, meu pai, meus irmãos. Então, apesar de ter constituído família em São Paulo, meus filhos nasceram aqui, mas me considero ainda flamenguista em primeiro lugar e carioca. Direita, esquerda, vem! Esquerda, direita, vai! Direita e esquerda. Da onde veio isso? Bom, se você me permite, André, antes de falar sobre a origem, deixa eu só contar uma historinha engraçada. No Brasil, até recentemente, as pesquisas Ibope, Datafolha, que procuravam medir aí como que os brasileiros, né, se situam nesse eixo direita e esquerda, até os anos 90, mais ou menos, eles faziam uma pergunta ao eleitor, né, ao entrevistado. O que é esquerda e o que é direita na sua cabeça? E aí apareciam as respostas mais esdrúxulas possíveis, né? Então, uma resposta muito comum, a pessoa dizia que ser de direita é ser direito, é ser certinho. E ser de esquerda é ser rebelde, não é ser canhoto, né, e contra a corrente, né? Essa foi uma das razões pelas quais eles mudaram os institutos de pesquisa, né? Mudaram a maneira pela qual esse posicionamento ideológico é feito. Depois, mais lá na frente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Exatamente porque as pessoas não têm muito, a maior parte, eu diria, do eleitorado, né? Talvez fosse colocado contra a parede, assim, pedisse para dar uma definição desses conceitos, não saberia fazer isso muito bem. Existe uma maneira de resolver esse problema, mas depois a gente fala sobre ela. Na verdade, a origem do uso, né, dessas palavras direita e esquerda na política é uma origem já de mais de 200 anos, né? Essas palavras começaram a ser usadas pela primeira vez na França, no final do século XVIII, logo após a Revolução Francesa, quando foi criada na França a Assembleia Nacional, que era o poder legislativo da época. E nessa Assembleia tinha duas grandes facções. Uma facção que era a pró-monarquia, que apoiava, a França já tinha feito uma revolução, mas essa facção apoiava a permanência da monarquia, herdada lá do antigo regime, e uma outra facção que era antimonárquica, não é? que defendia até a adoção de um regime republicano na França, né? E por acaso, por uma dessas, né, fatalidades, não é? Porque poderia ter sido o contrário, essa facção que apoiava a monarquia se sentava do lado direito do plenário, e a facção que era antimonárquica se sentava do lado esquerdo do plenário. Então, e foi aí que surgiram as palavras, né? Quer dizer, então a facção que era monarquista ficou conhecida como direita, e a facção que era antimonarquista ficou conhecida como esquerda, né? Por um mero acidente, né? Quer dizer, poderia ter sido o contrário, né? O primeiro deputado que entrou lá, onde que eu vou sentar? Aí pessoas foram se sentando assim, tendo em vista aí a afinidade entre elas, né? E surgiu essa clivagem, essa divisão, que é totalmente acidental, né? Então, é aquela situação. A gente pode dizer que o do pessoal da direita seria o mais conservador, porque eles queriam que retornasse a monarquia. E o pessoal da esquerda seria os revolucionários, porque eram os que estavam vindos com aquelas ideias ainda da Revolução Francesa. É mais ou menos por aí. Num certo sentido, né, esse significado original dos conceitos, ele não se perdeu totalmente, né? De alguma maneira, a direita, até hoje, né, ela se identifica... mas isso nós vamos ver, isso se aplica algumas dimensões, mas não a todas, tá? Mas, de uma certa maneira, a direita se identifica mais com a, digamos, com a tradição, ao passo que a esquerda se identifica mais com a mudança, né? para aquelas pessoas que estão estudando, são apaixonados pela Revolução Francesa e tal, eu já coloco aqui, a Revolução Francesa não foi nenhum docinho de coco, libertador, nada, tá? É verdade. Ela foi extremamente cruel e sangrenta contra quem pensava de forma diferente. Eu vou colocar aqui no post deste episódio do podcast um link de um Nerdcast, que é o podcast do pessoal do Jovem Nerd, que é somente sobre Revolução Francesa. É, que legal. Ótimo. Muito bom, e eles vão esmiuçando essa discussão da Revolução Francesa, mostrando que não foi nada bonitinho, como muita gente quer fazer crer, ok? Então, cara, quer dizer que foi um acidente, direita e esquerda é um acidente. Pois é, não há nenhuma razão, né, ontológica, digamos assim, né, ou doutrinária, ou sei lá, gramatical, ou espacial, geométrica, para que o sentido seja esse, né? Foi totalmente acidental. Então tem gente que gosta de dizer assim, ah, fica chamando de esquerda porque nós somos do contra, ou porque aquela ideia de que quem é da esquerda, quem é canhoto é errado, não tem nada a ver com isso. Não, isso, como disse, foi algo casual. É ótimo. É, se a gente pudesse voltar aí o filme, né, da história, né, e tivesse uma máquina do tempo e fosse orientar lá os parlamentares franceses a se sentarem nos lados... É, diferente daqueles que eles efetivamente se sentaram, poderia ter sido o contrário, né? A direita significar defesa de mudança e esquerda significar defesa da tradição, né? Isso, de novo, é algo totalmente casual. Hoje ainda existe essa divisão ou já mudou um pouco? Porque nós temos, por exemplo, a gente fala que tem o pessoal de cima do muro, né? O PSDB da vida. É, veja, direita e esquerda são termos que nunca deixaram de ser usados no debate político e, na minha avaliação, nunca deixarão. Até porque eles não têm um conteúdo, um significado permanente, né? Quer dizer, o significado muda ao longo do tempo. O que nós chamamos de direita hoje ou de esquerda não é a mesma coisa que há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás, né? Provavelmente daqui a 100 anos, possível até que esses termos ainda tenham outro significado que a gente não conhece hoje, né? Eles têm uma plasticidade muito grande, eles vão se adaptando aí às novas realidades políticas, né? E você falou aí, a gente também não pode esquecer do centro, né? O centro é aquilo que está ali no meio, né? É aquilo que é a direita da esquerda e a esquerda da direita, né? Ou muito pelo contrário, né? Ou muito pelo contrário. É. O centro é esse espaço aí onde os dois blocos se encontram. É, na verdade, assim, hoje, como eu disse até no início, né? Se você perguntar para as pessoas, até mesmo para os políticos, me dê aí uma definição do que é direita e esquerda. A maioria não vai saber falar, ou vai dar definições assim muito simplórias, às vezes, como nessa historinha engraçada que eu contei do eleitor brasileiro há pouco, né? Hoje, a maneira mais precisa, né, que os especialistas, até mesmo os institutos de pesquisa usam para medir, para mensurar, né, se uma determinado eleitor, um político, um partido, enfim, é de direita ou de esquerda, é fazer uma série de perguntas para essa pessoa. E dependendo da maneira pela qual as pessoas respondem essas perguntas, você tem lá um esqueminha de classificação que te permite produzir. Ah, então essa pessoa respondeu sim para a pergunta 1, não para a pergunta 2, sim para a pergunta 3 e assim por diante. Isso a classifica na posição da esquerda ou na posição da direita. Então é a maneira mais utilizada hoje, né? Todo o debate acadêmico, pelo menos, né? A gente existe uma preocupação de um certo rigor, né, para que esses termos não sejam usados de forma simplória ou de forma sem nenhum preconceito, mas de forma jornalística, né? Muitas vezes a linguagem jornalística transparece também um conteúdo mais popular, né, de determinados conceitos da política, e a ciência política, ao contrário, tem essa preocupação de ser mais precisa, né? Então, de modo geral, se faz essa classificação através de perguntas. Direita, esquerda, vem! Esquerda, direita, vai! Ok, que eu acho engraçado hoje, é, dentro dessa situação, dessa confusão que se faz, é fantástico você ver quem é do, por exemplo, hoje, ligado ou defensor do governo federal, que é do Partido dos Trabalhadores, eles, quando se referem ao PSDB, se referem à direita. PSDB é direita. E aí você pega dentro do PSDB e você vê que os conceitos dele, dentro de uma visão popular que se tem, e aí você vai poder talvez depois dizer se é mais ou menos por aí ou não, o PSDB tem uma linha que popularmente se encaixa como esquerda. Então fica uma situação realmente complicada, porque o que é direito e o que é esquerda? O pessoal do DEM, né, dos democráticos lá, eles são considerados de direita. Mas até que ponto eles são direita? A confusão existe, eu vejo que está pela polarização. Se coloca quem é de esquerda, quem defende o social, se defende, e quem é de direita, a princípio, quem não tem esse discurso de defesa social. Isso talvez seja um dos elementos, eu não acredito que seja apenas esse. É verdade, assim, como a gente vai ver, não é exatamente assim, né? Quer dizer, primeiro que defender o social é algo muito vago, né? É o que? Defender a redução da desigualdade de renda, é acesso à educação, aos direitos sociais em geral. Por isso que eu comecei dizendo que a gente precisa ter um certo cuidado com o rigor, né? Com a precisão aí das categorias analíticas que a gente utiliza. Dentro dessa ideia hoje que nós vemos, principalmente na Europa, está vindo muito forte isso, o nacionalismo, ele vem de hoje dentro de um contexto histórico político. Na Europa, em alguns países, o nacionalismo está cada vez mais forte, que não é nenhuma novidade. Por mais que, e eu posso, se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, por favor, mas eu vejo como, por exemplo, o que Hitler e o Partido Nazista tinham, por mais que eles fossem enquadrados como socialistas, eles eram mais nacionalistas do que nacionalistas. Estavam querendo defender o povo alemão. Caminhos errados, posições erradas, levavam a extremos absurdos. O conceito dele era esse. Ele criou um culpado e foi atrás do culpado. É verdade, né? O chamado nacional-socialismo, né? Que é mais conhecido pela sua abreviatura nazismo, é uma mistura de socialismo com nacionalismo, né? Como o próprio nome já sugere, né? E o engraçado é que eles odiavam os comunistas, né? É verdade, é verdade. Não se bicavam, né? Apesar de haver ali várias afinidades, digamos assim, né? Especialmente no que diz respeito aí à dimensão totalitária, né? Antidemocrática, também a questão do partido único, não é? Enfim, serem movimentos de massa, tanto num caso como no outro. Isso só mostra aí como a gente pode ir introduzindo, né, vários elementos. Aí essa pergunta é boa porque ela me permite até dar um passo adiante, que é o seguinte: esses conceitos de direita e esquerda sobre os quais eu vou tentar trabalhar daqui para frente, eles partem de alguma premissa, tá? Em primeiro lugar, assim, tudo que eu falar daqui para frente diz respeito à definição de direita e esquerda em contextos democráticos. Claro, a gente pode também, você deu um exemplo aí do nazismo, né? Que a gente pode também introduzir aí uma outra variável, né? Que seria tentar trabalhar esses conceitos em regimes políticos não democráticos, né? Então você pode ter uma esquerda democrática e uma esquerda autoritária ou antidemocrática. O mesmo vale para a direita, né? Mas aqui, para efeitos didáticos, para não complicar excessivamente a discussão, a gente vai tentar a explorar o potencial dessa terminologia num ambiente político tipicamente democrático. Claro que é importante fazer essa ressalva, quer dizer, a gente pode também utilizar essa nomenclatura para contextos autoritários, né? Mas como nós, no Brasil, podemos hoje, temos já aí comemorando esse ano, né, 30 anos de democracia, né, acho que a gente pode aí fazer uma nota de rodapé e dizer que isso também poderia ser feito para contextos autoritários. Mas vamos falar um pouco mais sobre explorar, né, esse potencial aí no ambiente democrático. Até porque qualquer regime autoritário, seja ele de direita, esquerda, centro, o que for, ele está errado já na sua essência. Não interessa a tendência política. Sendo autoritário e antidemocrático, já está errado. É verdade, é verdade. Então, assim, botando a mão na massa, né? Quer dizer, quais são os critérios a partir dos quais a gente pode falar de direita e esquerda hoje em ambientes democráticos e também também fazendo essa ressalva de explorar, digamos, a definição acadêmica, né, teórica desses conceitos. Aí, então, eu vou mostrar aqui quais são os critérios que a ciência política utiliza e depois a gente pode até debater um pouco, aplicar exemplos, né, para cada resultado que a gente chegar. Então, basicamente, quer dizer, acho que há dois grandes critérios na ciência política, na academia, para diferenciar direita e esquerda. A gente até usa um termo aí que é clivagem, né? Duas grandes clivagens, duas grandes divisões, duas grandes linhas de fronteira, né, entre esquerda e direita. Uma tem a ver mais com a questão econômica e outra tem a ver mais com a questão dos valores, comportamento individual. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O modo mais comum de falar de direita e esquerda é fazer essa oposição entre livre mercado e intervenção estatal na atividade econômica. Ou seja, qual é o arranjo das forças econômicas que permite maior geração de riqueza, maiores oportunidades, melhor distribuição de renda, né? Isso é um debate da ciência econômica, essencialmente. Aqui a reflexão política ela pega emprestado aí um debate que é essencialmente econômico, né? Então, o que a gente costuma chamar de esquerda nessa primeira clivagem é a defesa de algum grau significativo de intervenção do Estado, né, do governo, se você preferir, na atividade econômica. Ao passo que o que a gente costuma chamar de direita é a defesa do livre mercado. Ou seja, num caso, a esquerda defende a intervenção estatal na atividade econômica, no outro caso, a direita defende a desregulamentação da atividade econômica, né? Ou seja, quanto mais, se a gente pegar lá o clássico, o fundador da ciência econômica, né, o Adam Smith, no século XVIII, né, que foi quem formulou essa ideia pela primeira vez, né, do liberalismo econômico, né, de você deixar a livre iniciativa o poder de gerar riqueza e de promover o desenvolvimento econômico. Então, essa é a maneira mais conhecida de falar de direita e esquerda, né? Ser a favor do livre mercado, eu sou a favor do livre mercado, então eu sou de direita. Eu sou a favor da intervenção estatal, eu sou de esquerda. Vale registrar que não existe na prática, né, em nenhum país do mundo, jamais existiu, jamais existirá, nenhuma economia que fosse totalmente estatizada ou que fosse totalmente deixada à liberdade de mercado, né? Mesmo nos países, por exemplo, nos países comunistas, onde houve o setor privado, foi quase que totalmente extinto e praticamente todas as empresas eram estatais, né? Nunca deixou de existir uma atividade de mercado, né? Meio clandestina, né? Muitas vezes era mercado negro mesmo, né? Mas nunca, o mercado não chegou a ser totalmente abolido. Da mesma maneira, mesmo nos países mais liberais, de economia mais liberal, mais aberta do mundo, o Estado nunca deixou de ter algum papel, nem que seja na regulamentação do mercado, né, na defesa da concorrência. Então nós estamos falando aqui de extremos que na prática não se observam, né? Quer dizer, mas basicamente a fronteira é essa. Qual é o melhor sistema econômico? Um sistema baseado no livre mercado ou um sistema baseado na regulamentação, na intervenção do Estado? Direita! Esquerda! Vem! Esquerda! Direita! Vai! Hoje, o que que você tem, por exemplo, vamos pegar exemplos. A China não é de livre mercado. A China é uma economia dirigida, num certo sentido, né? Porque tem planos, o Estado estabelece planos econômicos, metas que têm que ser atingidas, né, pelos diferentes setores. Mas, ao mesmo tempo, é uma economia que, em determinadas partes do país, né, permite uma razoável liberdade econômica, né? Então, a China, eu diria que é uma economia ainda fortemente estatizada, mas com um setor privado cada vez mais relevante. Mas isso não é qualquer lugar da China, são determinadas regiões que eles permitem esse tipo de presença aí do setor privado, né? E aí você pega, por exemplo, o que todo mundo diz, a economia mais liberal que nós teríamos seria os Estados Unidos. Ou nós temos algum exemplo melhor que ela? É, acho que os Estados Unidos é uma boa referência, né? Assim, não quer dizer que o governo americano não tenha lá um papel econômico também. Tem, mas é um exemplo certamente mais conhecido aí de capitalismo nesse sentido, né? De livre mercado, né? Existem até algumas instituições de pesquisa que fazem ranking. O Banco Mundial, por exemplo, todo ano divulga lá um ranking que eles chamam de Doing Business, né? Que é o Fazendo Negócios, onde eles pegam lá todos os países do mundo e atribuem a cada país uma nota, que varia de 0 a 100, que mede exatamente isso, né? Quanto mais próximo de 0, maior é a liberdade de mercado, quanto mais próximo de 100, maior é a intervenção do governo na economia, né? É até uma fonte de pesquisa aí que eu deixo aí para os ouvintes, né? Porque é uma pesquisa que é atualizada todos os anos, feita pelo Banco Mundial, e existem outras pesquisas similares aí que são feitas por outras organizações. E nessas pesquisas, de fato, os Estados Unidos sempre aparecem ali como um dos países com maior grau de liberdade econômica, ao passo que países como a China está ali na parte de baixo da classificação, mas tem países que a economia é até bem mais fechada que a China, né? A Coreia do Norte, vários países aí africanos, né? Então, em termos de mercado e Estado, tem essa situação. A princípio, quanto mais intervenção estatal, se classifica como algo mais de esquerda. E o inverso, ou seja, né, o liberalismo em termos econômicos, ele vai mais para o lado de direita. Exatamente. A gente pode, talvez, para ajudar um pouco, né, pegar assim o rótulo, né? Então, digamos, quanto mais à direita, quanto mais capitalista a economia. Ao passo que quanto mais à esquerda, mais socialista, né, nesse sentido puramente econômico Não entramos ainda em outros critérios, é só a parte de economia. Isso, tudo isso que a gente falou até agora diz respeito ao primeiro critério que é utilizado para diferenciar direita e esquerda, que é o critério econômico. E quando você fala em intervenção estatal, você também tem as estatizações de empresas, do próprio mercado. É, então, como eu disse, na prática, como você não existe nem 100%, nunca existe, né, 100% de livre mercado e 100% de intervenção estatal, você tem ali uma zona intermediária, né? Então, você pode ter, por exemplo, países capitalistas, onde certas que possuem empresas estatais, assim como você teve também, ou como você tem nos países socialistas, a gente falou aqui há pouco da China, um espaço lá para atuação do setor privado. Então, nós estamos falando de um mix, né? Quer dizer, para qual lado a balança pende? Pende mais para o lado do livre mercado, nesse caso nós estamos do lado direito, né, da clivagem, né, como eu disse há pouco, ou se pende mais para o lado da intervenção estatal, e aí nós estamos para o lado esquerdo. Então hoje no Brasil, dentro do sistema econômico que nós temos, onde nós temos uma atuação estatal, mas ao mesmo tempo nós temos um livre mercado. E temos também empresas estatizadas e alguns setores são exclusivos de exploração do Estado. Mas mesmo assim, mesmo dentro desse contexto, nós podemos ser classificados também como capitalistas. É, de fato, assim, a economia brasileira, ela é uma economia predominantemente capitalista, ainda que tenha pela frente um longo caminho até se aproximar aí dos países capitalistas tradicionais, né? Quer dizer, a presença do setor público na economia brasileira é muito maior do que na maioria dos países, dos chamados países do primeiro mundo, né? Basta dizer que, basta olhar, por exemplo, para a carga tributária brasileira, as estimativas aí são por volta de 37% de todo o PIB brasileiro, toda a riqueza que é gerada no Brasil é apropriada pelo Estado, né? Aí estou falando de União, Estados e Municípios, né? E que não tem o retorno que se espera pelo valor de contribuição que nós fazemos. Pois é, o Brasil é um caso interessante, né? Assim, até tristemente interessante, eu diria, porque é um país com uma carga tributária muito elevada, porém, qualidade dos serviços públicos, né? Com honrosas exceções, né? Mas a qualidade dos serviços públicos no Brasil, de modo geral, está abaixo do satisfatório, né? Então, normalmente, você tem um país que a carga tributária é elevada, ele também se caracteriza pela boa qualidade dos serviços públicos. Ao passo que países de carga tributária muito baixa, não é o Estado que oferece educação, não é o Estado que oferece saúde, então isso tudo é deixado para o setor privado também, né? É, o interessante é que existem alguns países ditos de primeiro mundo. Eu vou citar, não conheço bem a situação da Alemanha, mas, por exemplo, a Áustria, onde eu tenho amigos que moram lá, eles me trazem algumas informações. Para o cidadão europeu, eles têm algumas coisas que são de graça e em ótima qualidade. E é um país pequeno, então tem gente que fala, ah, mas é pequeno, mais fácil de administrar. Tudo bem, é um país pequeno, mais fácil de administrar, mas também tem uma arrecadação menor, porque nós temos uma população muito maior, pode ter uma arrecadação maior para o governo. Lá também não tem uma, em termos de produção interna, não tem o que nós temos aqui. Então, assim, é mais fácil de administrar, mas o dinheiro que entra, eles administram bem, né? Em compensação aqui, e interessante, a Áustria, o governo, o partido que governa a Áustria, é ligado à Internacional Socialista. É, a Áustria e os países ali, muitos países da Europa Ocidental, né, eles têm um modelo que ficou conhecido aí como estado de bem-estar social, né, welfare state, né, que é exatamente isso, quer dizer, são países de economia capitalista, mas onde o Estado tem uma presença muito forte, né, na arrecadação de impostos e na oferta de serviços públicos, né, de proteção social aos trabalhadores, enfim, e de modo geral são países que foram governados, né, a maior parte do tempo por partidos socialista no sentido europeu da palavra, né, que é social-democrata, né, seria uma tecnologia mais correta. O Brasil é, então, de novo, essa situação meio paradoxal, que um economista, uns anos atrás, falou que o Brasil, tivéssemos que resumir a característica do nosso modelo, o Brasil deveria se chamar Engana, que é a mistura de Inglaterra com Gana, não é? Ou seja, o Brasil tem impostos do nível da Inglaterra, mas tem serviços públicos da qualidade de Gana. Então, esse é um dos nossos dilemas, né? Quer dizer, o Estado brasileiro, ele abocanha uma parte considerável aí da riqueza do país, mas não devolve essa riqueza para a sociedade de forma deveria, né? Que essa ficou muito boa, Engana. Direita, esquerda, vem! Esquerda, direita, vai! O que mais nós temos, então? Bom, então aí acho que a gente pode falar do segundo critério aí que a gente utiliza para diferenciar a direita e a esquerda, que não tem nada a ver com economia, né? Tem a ver com, então, como eu disse no início, com valores, com comportamento individual, com costumes, se você preferir. Ou seja, aqui nós saímos da esfera da produção de riqueza e entramos numa esfera aí que é uma esfera da moral individual, né? ou da moral social. Então, essa segunda maneira de falar de direita e esquerda, ela tem a ver com, a gente poderia chamar da clivagem entre tradição e modernismo. Ok, vamos lá. Então, a direita, nesse segundo critério, se identifica com a defesa de valores morais e valores culturais tradicionais. A defesa da família natural, a defesa da lei e da ordem, a defesa da moral, dos valores morais cristãos, das boas tradições herdadas do passado, digamos assim. Ao passo que a esquerda, nessa segunda forma de olhar para o problema, está identificada com a defesa de valores culturais, valores morais, digamos, chamados de modernistas, né? Então, por exemplo, a defesa de temas como, de bandeiras como o aborto, o casamento entre homossexuais, da liberação das drogas. Então, aí isso não tem nada a ver com a economia, né? Como já ficou claro, né? Sim, aqui nós estamos falando de bastante valores, né? De valores morais, de valores culturais, né? Como quisermos chamar. Então, nesse caso, direita está ligada à ideia de tradição, ao passo que esquerda está ligada à ideia de mudança ou de modernismo, como preferimos chamar. Então, é uma outra forma de olhar para a clivagem esquerda-direita que não tem nada a ver com a primeira. Porque até um país ele pode ter a adoção de um liberalismo econômico e, ao mesmo tempo, ele pode também ter adoção de essas teses modernistas, como você colocou, né? Ele pode adotar os dois. Exatamente, são critérios independentes, né, um do outro, né? Então, não precisamos nem falar de país, vamos pensar cada um de nós individualmente, assim, se tivesse que se posicionar, né, numa escala dessa, nada me impede, por exemplo, na questão econômica, por exemplo, eu estar à direita, ou seja, defender o livre mercado, e na questão dos valores, eu estar à esquerda, né? Defender aí esses valores morais, culturais, alternativos, modernos, e vice-versa, né? Quer dizer, são critérios independentes. E como é que qualifica uma pessoa dessa? Porque olha só, ele vai ser dito de direita em termos econômico e esquerda em termos de valores. Eu vou usar esses termos que você está utilizando, tá? Ele é o quê? Ele é direita ou é esquerda? Como que a ciência política olha para uma pessoa que tem uma visão como essa? Como é que qualifica? Então, é exatamente o ponto que eu queria chegar, André. O que, que a gente costuma fazer, não é? Nós até aqui falamos de escalas, né, direita e esquerda, uma mais na economia, outra mais nos valores, de escalas, digamos, abstratas, né, teóricas. Na prática, qual a utilidade que isso pode ter para nos ajudar a entender o mundo político, né, as ideologias políticas que existem por aí? Então, de modo geral, o que a ciência política costuma fazer é colocar, superpor as duas escalas. Imaginem, por exemplo, um eixo cartesiano, né, não sei se estou falando do grego aqui. Então explica, vamos lá. Uma classificação você tem esquerda e direita com base em critérios econômicos. Na outra classificação você tem esquerda e direita com base em valores morais. Então vamos colocar uma classificação combinada com a outra. Então isso vai gerar não duas, mas isso vai gerar quatro posições diferentes. Ou seja, o cara que é de direita na economia, mas é de esquerda na moralidade. O cara que é de direita na economia e também é de direita na moralidade. O cara que é de esquerda na economia e de direita na moralidade e que é de esquerda na economia e de esquerda na moralidade. Não sei se dá para visualizar essa... Pensem num diagrama, né? Um gráfico com quatro posições possíveis. Isso. Então, Zé, economia é A ou B, da direita ou esquerda. Moralidade, esses termos que você está utilizando, moralidade, valor e tal, isso aí é coisa de ciência política, certo? Certo, isso mesmo. Não é uma definição que você está colocando, seja por qual posicionamento que você tem. Pelo que eu entendi, a ciência política qualifica assim. Exatamente, isso aí tem toda uma literatura. Isso, até dar uma referência mais precisa, isso é o que alguns autores chamam de valores pós-materialistas. Só para deixar claro, porque não daqui a pouco alguém vai dizer, esse é típico papo de coxinha e tal, né? Vai dormir quem pensar isso. Nós estamos falando em termos acadêmicos, ok? Exatamente. Termos são utilizados no mundo inteiro, né? Por especialistas do mundo. É uma linguagem comum que os cientistas políticos encontraram no mundo inteiro para abordar essa questão da diversidade ideológica, etc. Né? Daí, então você vai ter A ou B, ou então C e D, que é o caso em termos de valores. Quem tem valores de direita, C. Quem tem valores de esquerda, D. Então pode juntar. Pode ser o A com C A e o com A com D. E pode ser o B com C e o B com D. É uma mera questão de uma categoria. Você tem duas possibilidades, na outra categoria você tem outras duas, cruza uma com a outra, 2 vezes 2, 4. Então você tem quatro posições possíveis. Perfeito. E isso dentro da ciência política, como é que é visto? Então, isso costuma ser representado como um eixo. Imagina um círculo que é dividido em quatro quadrantes. Ok. É a maneira mais fácil de visualizar esse esqueminha que eu tô propondo. Então, a gente está, na prática, nada mais fazendo do que combinando esses dois critérios de análise que eu mencionei há pouco, né? Critério econômico com critério moral. Isso vamos chamar de quatro famílias ideológicas. E cada uma delas está associada a uma combinação específica, preferências econômicas e preferências morais. E aí a gente pode dar também, a gente pode batizar cada uma dessas famílias. Batizar é bom, botar rótulo é legal. Exatamente. É vamos dar rótulos. Sem nenhuma ordem específica, né? Mas a gente poderia chamar uma dessas quatro famílias de a família dos conservadores. O que, que são os conservadores, ou conservadorismo, né? É a combinação entre a defesa do livre mercado e a defesa dos valores morais tradicionais. Então, ser conservador, nesse sentido, é estar à direita no eixo econômico e estar também à direita no eixo da moralidade. Uma outra família, segunda família, é a família dos libertários. Poderíamos chamar assim, pelo menos esse é o rótulo que é mais utilizado, né? O que é o libertário? É quem defende o livre mercado, portanto está à direita do eixo econômico, mas defende valores morais modernistas. É a favor do casamento gay, é a favor do amor, da liberação das drogas, etc. É engraçado, porque você vê, é uma pessoa que tem uma posição econômica de direita, mas posições em termos de valores de esquerda. Vamos colocar assim. E ele é chamado de libertário, e tem gente que pensa, ah, esse é libertário. Mas peraí, quando eu vejo, e Facebook é ótimo, as discussões políticas em Facebook são de uma profundidade e um pires muitas vezes. E as pessoas colocam como libertário quem é de esquerda total. E às vezes se equivocam, porque colocam a pessoa como defensor de uma intervenção estatal como libertário. Ele não é libertário, não. Não, não. O libertário ele é de esquerda apenas no sentido daquele eixo dos valores morais, né? Certo. O libertário ele rejeita, né, os valores tradicionais, não é? Cada um por si, que é o que eu ninguém pode dizer o que eu devo fazer da minha vida. Liberou geral. Liberou geral. Então ele é de direita, ele é a favor do capitalismo, do livre mercado, mas também no eixo da moralidade ele está à esquerda, né? Ele é contra os valores tradicionais. Bom, aí, continuando aí nos quadrantes do relógio, né, você teria a terceira combinação possível, né, a terceira família ideológica, que seriam o que a gente poderia chamar, que nos Estados Unidos eles chamam de liberais, mas aqui a gente poderia chamar de social-liberais. O que é um social-liberal? É você ser de esquerda no eixo econômico. Ou seja, intervenção estatal. É, você não é contra o livre mercado. Na melhor das hipóteses, você defende ali limitações ao capitalismo, você está à esquerda no eixo econômico, mas você está e você também está à esquerda no eixo da moralidade, né? O liberal, no sentido americano da palavra, o que eu estou usando aqui prefiro chamar de social liberal, ele é de esquerda no eixo dos valores morais também. Ele também se opõe aos valores morais tradicionais, não é? Defende aí a liberdade individual nesse campo da moralidade. Então esse é o chamado social-liberalismo. Eu diria até, né, retomando aí um ponto que você fez no início, que tanto o PT quanto o PSDB aqui no Brasil estão dentro desse campo. Mas isso a gente pode aprofundar depois com mais calma. Esse é o campo, por exemplo, do Partido Democrata nos Estados Unidos. Que aí sobrou um campo, né? Você teria o quarto e último campo, a última família ideológica, né, que é a que está à direita no eixo dos valores morais, ou seja, que também defende, assim como os conservadores, também defende os valores morais tradicionais, mas que está à esquerda no campo da intervenção econômica, né? Que também é contra o livre mercado e é a favor da intervenção da regulamentação governamental. Acho que no Brasil, acho que o termo que faria mais sentido para classificar esse campo seria a social-democracia. Ainda que em outros países eles usam o termo comunitarianismo para batizar esse campo, que é uma palavra que no Brasil não é muito utilizada e não parece fazer muito sentido, né? Outros falam de populismo, mas acho que a palavra que para nós aqui faria mais sentido seria social-democracia, né? Quer dizer, essa esquerda no sentido econômico, mas com uma visão de valores ainda no campo mais ligado à tradição. Talvez o mais importante que os rótulos que eu escolhi para batizar cada quadrante é entender o que está lá dentro. Então, o que eu fiz simplesmente foi combinar o critério econômico com o critério dos valores morais. E chegamos aí nesse modelinho. Eu acho que é um modelo interessante porque ele tem várias utilidades, né? Quer dizer, primeiro, justamente, e aí alguém tem que perguntar, mas e o centro? O que é o centro? O centro, quer dizer, seria, digamos, ele pode estar presente em cada um desses quatro campos. Você pode ser um conservador, por exemplo, com uma visão mais extremada, ou você pode ser um conservador mais moderado, disposto a fazer concessões, por exemplo, no jogo político. Você pode ser um libertário mais radical, mais extremado, e um libertário mais moderado, e assim por diante, para cada um dos quatro campos, né? Então, se a gente imaginasse aquela imagem do relógio que eu mencionei há pouco, né, o centro seria um círculo menorzinho que estaria dentro desse círculo maior, que é o mostrador do relógio, né? Tá. É um círculo menor, que é um subconjunto desse círculo completo, que pegaria ali a parte moderada de cada um dos quatro campos. Imagina um alvo, né? Um alvo desses de arco e flecha. Sim, né? Então, você teria um círculo grandão e um círculo menorzinho. Dentro do círculo grandão, esse círculo menorzinho é o centro. Né? São, seriam os moderados das quatro posições. Que traz um pouco de cada coisa. Exatamente. Direita, esquerda, vem! Esquerda, direita, vai! Vamos tentar imaginar uma situação aqui. A gente consegue fazer uma, mais ou menos, uma identificação dos partidos políticos que nós temos hoje no Brasil com essas linhas? Ótima pergunta, André. Podemos sim. E ao fazer isso, a gente vai perceber que o nosso quadro partidário, ele é um pouco esquisito. É um pouco não, é muito esquisito. E isso que, olha, a gente não está nem falando da qualidade dos nossos políticos, nós estamos falando somente do que os partidos se, como eles se posicionam, né? Eu diria que o nosso quadro partidário, ele está, quase todos os partidos que nós temos, né, eles estão ali no campo ou do social-liberalismo ou da social-democracia. Você pega, por exemplo, os dois grandes partidos, não são necessariamente os dois maiores partidos, mas os dois partidos que têm se alternado na presidência da República, por exemplo, o PSDB e o PT. Com exceção do Collor, né, que foi o primeiro presidente eleito, todos os presidentes em seguida foram eleitos ou pelo PSDB ou pelo PT. Né? É, mas você foi malandro agora. Se alternado, Cacilda, porque o PSDB pegou dois mandatos e levou pau em três seguidos, que não conseguiram ganhar do PT, né? Na verdade levou pau em quatro seguidos, né? Eu me expressei mal, de fato alternância não é exatamente o melhor termo. Mas os dois partidos que ocuparam a presidência da República desde a redemocratização do Brasil, tirando ali a exceção do Collor, que não completou o mandato, né? Mas o PSDB e o PT, né, que são os partidos com maior potencial aí de eleger presidentes do Brasil, nesse olhar retrospectivo, né, eles estão claramente ali, nenhum deles é um defensor ardoroso do capitalismo, do livre mercado. Acaba adotando políticas pró-mercado, mas de forma meio envergonhada, né? O sonho, a maior parte dos seus intelectuais foi formado nesse ambiente de esquerda, né? De socialista, de social-democracia, né? De defesa da regulamentação do Estado, uma visão mais keynesiana da economia. Ao passo que na questão dos valores morais, né, esses dois partidos também são partidos que estão ali. Nenhum deles defende, né, os valores morais tradicionais, né, todos veem com maior ou menor simpatia, né, essa agenda aí de valores aborto, casamento gay e liberação de drogas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que é um defensor da cannabis, da liberação do consumo de maconha, exatamente. Ele gosta da verdinha. Talvez o PSDB seja um pouco mais careta no sentido do que o PT. O PT é bem de esquerda nessa questão dos valores morais, né? O PSDB também, talvez um pouco menos, né? Mas claramente os dois partidos ali estão disputando mais ou menos essa parte do espectro político, né? Então, ou seja, os dois são quase iguais. Eu tenho um colega meu americano, um cientista político, que ele sempre que vem ao Brasil, ele fala assim para mim: Rogério, puxa, o PSDB e o PT, nos Estados Unidos, eles são facções do Partido Democrata. Mas você tem dentro do Partido Democrata uma ala um pouco mais à esquerda e uma ala um pouco menos à esquerda, né? Que é o... E ele diz que o PSDB e o PT caberiam direitinho nessas facções, digamos, do Partido Democrata americano, né? Curioso. E é fantástico que o quem é PT, quem é de esquerda, diz que o PSDB é de direita. Pois veja, num certo sentido, o PSDB está um pouco à direita do PT, que é um partido que vê o livre mercado com um pouco mais de simpatia do que o PT, não é? Uhum. Talvez seja um partido também menos antipático aos valores morais tradicionais, mas é só isso, querido. Isso não significa que seja um partido que esteja à direita, né? Certamente não, desse ponto de vista mais rigoroso, né? Quer dizer, faz lá uma entrevista, uma pesquisa com as principais lideranças, tanto do PSDB como do PT, e fala assim: você subiria num palanque para defender a família tradicional? Você subiria num palanque para defender a não legalização das drogas, para defender definição do casamento como uma união entre um homem e uma mulher, né? Então, se a gente fizer esses testes simples, né, a gente vai perceber que nem no PSDB, nem no PT você encontra muita simpatia, né, por essas bandeiras, né? Se você fizesse essa pesquisa e eles fossem sinceros no PSDB, porque o PT, eles vão dizer a posição deles é certa. Inclusive, quem não pensa assim não fica lá. Uhum. Tivemos dois deputados, por exemplo, que se posicionaram contra o aborto e no PT foram expulsos. Então, não, quem não pensa daquele jeito não fica lá. Mas em relação ao PSDB, eles vão adequar o discurso de acordo com a maioria do eleitorado que eu vi. Ou eles dão uma resposta vaga. É verdade, é verdade. Agora, você tem, por exemplo, agora esse ano foi criado um partido novo, por sinal tem esse mesmo nome, né? Um Partido Novo. É, Partido Novo, é. Que ele está claramente nesse campo aí dos libertários, né? É, ele não é um partido conservador. Não, não, ele é um partido pró-mercado, pró-livre mercado, né? Pró-capitalista, mas é um partido que também se identifica com a agenda dos valores morais alternativos, digamos assim. A liberdade individual também em questões de comportamento e em questões morais, né? Também é a favor do aborto, enfim, ou do direito ao aborto, do direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e por aí vai. Então essa é a definição, como a gente viu, daquela família dos libertários. Eu acho interessante esse partido, que eu vejo algumas pessoas que se posicionam como conservadores e como seriam direita, né, dentro do populacho, e eles defendem o Partido Novo como a grande opção. E eu acho que eles não entenderam direito ainda que o partido tem algumas coisas que vão contra o que eles pensam. Não, o que mais chama a atenção, eu acho, olhando aí para o quadro partidário brasileiro, é que você não tem a rigor nenhum partido, talvez ou sequer uma liderança política individual expressiva, que se coloque aí no campo dos conservadores. Tenta pensar, né? Poxa, qual que é o partido que defende aí os valores morais tradicionais e, ao mesmo tempo, também defende o empreendedorismo, né? A livre iniciativa? É, tem que fazer um grande esforço, né? Identificar alguém, isso tudo no campo da democracia, né? Para identificar alguém aí nessa posição. Partido certamente não tem nenhum que impunha essas duas bandeiras ao mesmo tempo. E olhando para as lideranças políticas, pelo menos as lideranças de porte nacional, pode ser que haja lideranças de porte regional, né, estadual, que possam ficar aí nessa posição. Mas pensando aí nas grandes lideranças políticas de porte nacional, acho que também não tem ninguém que possa ser classificado como um conservador, né, como é, por exemplo, o Partido Conservador inglês, britânico, o Partido Republicano nos Estados Unidos. Esse é um espaço que não está ocupado aí na política brasileira, eu acho. O esquerdão que nós temos, aí entra PCdoB, entra PSOL, e mais ainda, lá no cantão ainda, é PCO e PSTU. Né? Eu acho que isso aí é o esquerdão mesmo. Intervenção estatal e liberou geral em termos de valores. O DEM, ele é condenado por todos como sendo o partido mais de direita que nós temos no Brasil. Ele defende um liberalismo econômico, mas eu também não sinto um pero, eu sinto um pero no mútil também. É, exato. Teoricamente, você tem duas, pensando assim nas grandes legendas, você teria dois partidos que teriam esse potencial aí de ocupar esse espaço conservador. Uma delas seria o DEM, a outra seria o PP, né, o Partido Progressista. O DEM é o antigo PFL, né? Uns anos atrás eles fizeram aí deram uma repaginada, tentaram modernizar a sigla. Até porque o PFL estava meio queimado naquele momento. A sigla PFL estava muito queimada, né? Mas não deu muito certo. O partido vem perdendo força a cada eleição que passa, né, desde aquela época. O PP também é o antigo PDS, né, a antiga Arena, o partido lá que apoiava o regime militar. Então o PP ainda tem um pouco essa marca assim, de ter alguns parlamentares assim, que se identificam até com posições autoritárias, né, antidemocráticas. Então, mas teoricamente seriam os dois partidos que teriam melhores condições de ocupar esse espaço aí da conservador, digamos, na política brasileira, que tá vago, né? Quer dizer, claramente você nunca teve um candidato a presidente da República viável. Sim, o PP é uma dessas biscas, que eu vou chamar esse, eu acho que é o termo mais leve que eu consigo pensar agora, dessas biscas políticas que se vende a quem está no governo, faz parte da base aliada. Assim, é. Assim, acho que tem até uma outra questão. O sistema político brasileiro é um sistema, é o chamado presidencialismo de coalizão, né? Então, todos os governos, para terem maioria no Congresso, precisam, né, atrair outros partidos para o governo, né? Então, isso não é necessariamente um problema, né? O problema é quando você troca o apoio político por vantagens, né? Corrupção, ou às vezes mensalão, né? Que era você trocar apoio político por dinheiro, né? Ou petrolão. O petrolão agora, né? Aí que é que é a deformação do nosso sistema. Não necessariamente o fato de os partidos fazerem coalizão, né? Hoje a gente vive num momento aí de incerteza. Ninguém sabe se a presidente Dilma irá continuar ou não no cargo, né? Mas assim, a gente não tem dúvidas. Mesmo que mude o presidente, a maioria dos partidos que hoje apoiam o governo provavelmente continuará a apoiar o próximo governo, né? Exige uma tendência. Então isso é uma característica meio. É o DNA do nosso sistema político, né? Direita! Esquerda! Vem! Esquerda! Direita! Vai! Agora, se você me permite, André, eu queria só chamar a atenção também, talvez justo uma boa razão porque no Brasil há uma concentração muito grande de partidos no lado da defesa da regulamentação, da intervenção estatal, né? Uhum. Por quê? Vamos olhar para as características do eleitorado brasileiro, né? Qual que é a cabeça do brasileiro? Aí eu trouxe aqui dados de uma pesquisa que o Datafolha tem feito, exatamente para posicionar os eleitores brasileiros no eixo esquerda-direita. E eles fazem exatamente, eles adotam exatamente esses critérios que eu mencionei aqui. Eles posicionam os eleitores fazendo várias perguntas, né, em esquerda ou direita no eixo econômico e esquerda ou direita no eixo do comportamento, dos valores morais. E se você for olhar, por exemplo, a pesquisa que foi feita em 2014, que é a mais recente, por exemplo, na questão do comportamento, 55% dos brasileiros estão à direita. O brasileiro é predominantemente conservador na questão dos valores morais. Uhum. Então 55% de direita contra só 24% à esquerda. Ou seja, a direita no Brasil é duas vezes maior que a esquerda no campo dos valores. Mas se você for olhar para o campo econômico, aí você vai perceber que a esquerda é maior que a direita. No Brasil, na pesquisa feita no ano passado, 43% dos brasileiros se posicionam à esquerda, né? Ou seja, defendem a intervenção estatal, contra 30% que defendem o livre mercado. Então, qual que é a cabeça do brasileiro? O brasileiro é um eleitor que ele é de direita na questão moral, na questão do comportamento, mas é de esquerda na questão econômica. Ou seja, o brasileiro, ao mesmo tempo que defende a presença do Estado na atividade econômica, ele, por outro lado, tem uma cabeça mais tradicionalista, mais conservadora, digamos assim, né, nas questões morais, né? Então, para um candidato a presidente vencer uma eleição, ele tem que defender, ou pelo menos parecer que defende, uma visão de mundo mais tradicional, mesmo que não seja sincero. É ali que a maioria dos eleitores está. E, por outro lado, também, ele não pode ter uma plataforma excessivamente liberal, excessivamente pró-mercado, porque não é aí que a maioria dos eleitores estão. É porque o eleitor olha como governo como salvador da pátria. É verdade. O brasileiro, ele se sente bem dependendo dos serviços públicos, né? Ele não tem nenhum problema em aceitar que o governo passe a mão na cabeça dele e ofereça serviços públicos para ele. Ele quer depender do governo. Claro, você tem também uma parcela expressiva da sociedade que quer empreender, que quer vencer pelos seus próprios méritos, né? Mas essa não é ainda, pelo menos, a visão de mundo majoritária, né? O brasileiro, ele é muito... Isso vem lá desde a era Vargas, né? Ou seja, a meritocracia não é tão bem aceita assim. Ela é bem aceita por um terço dos brasileiros. Mas aí você tem, do outro lado, mais ou menos metade dos brasileiros que não quer saber de meritocracia, que quer saber de paternalismo estatal, né? É uma cultura a ser trabalhada, seja ou para fortalecer ou para mudar. Então, isso aí vai depender também do avanço da discussão política que nós teríamos no Brasil. Sem dúvida, mas é que os políticos são sempre muito pragmáticos, né? Quer dizer, quando você disputa eleição, então você tem que mais ou menos tentar, se quiser ser eleito, né, ajustar que você defende com aquilo que os eleitores querem ouvir. Mas mesmo assim, ainda resta o paradoxo. Se quase metade dos brasileiros, mais da metade dos eleitores brasileiros é de direita na questão comportamental, né? Por que que a gente não tem um partido ou uma liderança, ou várias lideranças políticas que impunham essa bandeira, né, dos valores tradicionais, por exemplo, né? Isso talvez nos últimos anos esteja começando a aparecer na política aí, com algumas lideranças aí mais identificadas com valores da família, etc. Mas ainda acho que é algo muito embrionário na política brasileira. Até porque, como você mesmo apontou, a maioria até da classe política hoje não tem uma visão tão firme em relação aos valores tradicionais. Quando aparece alguém que vem dessa forma, é achincalhado pelos os políticos que são contrários a essa posição mais tradicional, né? É verdade. Aliás, eu valeria lembrar também a mídia em geral, né? A imprensa, né? Os órgãos de comunicação, a grande imprensa, pelo menos, eles têm uma cabeça muito próxima digamos, dessa esquerda comportamental, né? Por exemplo, esse projeto agora que libera novamente o acesso do cidadão ao porte de armas, né? Uhum. É execrado pelos chamados formadores de opinião e é claramente apoiado pela maioria do eleitorado, né? Por exemplo, também o Estatuto da Família, né, que define o casamento como algo entre homem e mulher, é apoiado pela população, mas é detestado pela imprensa, né, pelos formadores de opinião. Então tem vários casos assim, que estão começando a aparecer nos últimos anos, onde essa oposição aí fica, essa dissonância, né, entre o que a população pensa e o que os formadores de opinião pensam, tem aparecido. E acaba tendo uma rediscussão de temas que a princípio já estariam pré-definidos em virtude de posicionamentos políticos anteriores, né? A questão do porte de arma, como você colocou. Então, realmente algumas coisas voltam à discussão. Eu acho isso até saudável para a democracia, né? Quer dizer, esse debate político de valores, ele está presente em todas as democracias do mundo, né? E no Brasil ainda tem alguns temas ainda que eram tabus, né? E que agora estão voltando aí ao debate. E não é à toa que quando chega a época de eleição, temas como o aborto e tal, sempre é questionado para desgosto de muita gente, mas ele sempre volta ao tema. É o perguntado, aí, ô, meu cara, você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra o casamento ou a união homossexual? Isso sempre volta à tona. Por quê? Porque isso importa para o eleitorado. Tem gente que diz, isso não interessa, isso não é discussão para ser definido. Depende. Para o eleitorado, é importante. Senão, esses políticos não teriam posicionamento a ser adotado. A pesquisa que você aponta, que você traz, mostra isso. Claro, e esses temas morais, assim, comportamentais, eles são decisivos em vários países, nas campanhas. Por exemplo, nos Estados Unidos, novamente, uma das grandes questões aí que sempre aparece nas eleições presidenciais americanas, por exemplo, já teve até candidato a presidente que abandonou a campanha, foi substituído porque descobriu que ele tinha uma amante fora do casamento. Né? Aqui, se descobrir isso daí, ainda vão dizer, esse cara é bom, esse cara é bom. Aqui, dependendo, pode ser que ele ganha alguns eleitores a mais. Pois é, mas o ponto aqui, eu acho que isso é política também. Quer dizer, política também é discutir não só questões aí econômicas, né, de intervenção do Estado, de livre mercado, é isso, claro, mas além disso é também a discussão sobre valores, né, sobre comportamento. Isso é algo muito necessário, inclusive no momento político brasileiro atual, né, onde a corrupção aí parece ter atingido níveis inéditos, né, na nossa história. Então o debate sobre questões morais, eu acho que é muito bem-vindo. Então, resumindo um pouco aqui nosso contexto nacional, não temos uma direita-direita, que seria adoção dos valores de livre mercado e valores tradicionais. Nós não temos nenhum partido que efetivamente se posicione dessa forma. É verdade. Ainda não, pelo menos. Ainda não, né? Ainda não tem ninguém que tenha partido na tela, gente, eu sou isso mesmo, tal. Pode jogar ovo, pode jogar tomate, fica à vontade, mas é a nossa posição. Ainda não apareceu. Mas nós temos, por outro lado, a esquerdão, o esquerdão, que é quem defende a intervenção estatal, extrema, inclusive, se a gente pegar a PST e o PCO, por exemplo, defende o extremo, e, ao mesmo tempo, em termos de valores morais, eles têm esse posicionamento modernista, como você colocou, né, como é classificado dentro da ciência política. Ou seja, direita não existe no Brasil. Você tem a criação do tal do Partido Novo, que está começando a entrar nesse campo, mas só pela questão econômica, né? Não pela questão da moralidade. normalidade, né? Então, o debate político brasileiro, eu diria que é um debate ainda com forte viés de esquerda, né? Então, há uma concentração muito maior aí de partidos e de lideranças no campo da esquerda, né? Seja pelo lado da intervenção econômica, seja pelo lado dos valores morais, do que no campo da direita. Então, se a gente pudesse assim, tentar olhar para o futuro e pensar em perspectivas, acho que tem aquele velho máxima da política, né? Que na política não existem espaços vazios, né? Não existe vácuo, né? Quando há um vácuo, o vácuo precisa ser preenchido, né? Então, se eu fosse apostar assim, no médio e longo prazo, na trajetória aí do quadro político, me parece que o espaço que existe para ser ocupado, já que o outro lado de lá já está super povoado, né? É esse lado aí de maior abertura, seja ao livre mercado, seja aos valores culturais, aos valores morais tradicionais, que afinal é para onde pende a maioria da população brasileira, né? Tem alguma coisa que estaria saindo, vindo para aí, um tal de partido conservador, mas eu não sei a que passos anda a situação dele, né? Ele talvez seja este, e eu confesso que eu não sei até que ponto seja, mas talvez fosse essa visão mais conservadora dentro do Brasil, que a gente ainda não tem nenhum partido que bata o martelo. Pois fica aí, a bola tá quicando, eu diria, né? Se eu tivesse que aconselhar aí as elites políticas brasileiras, a bola tá quicando ali na marca do pênalti, precisa de alguém que chegue lá e chute, né? Então, fica a dica. Fica a dica, isso mesmo. Direita, esquerda, vem! Esquerda, direita, vai! Rogério, você falou de diversos partidos, posições, ok. E o PMDB? Onde é que se encaixa nessa porcaria toda? É verdade, não falamos dele ainda, né? O PMDB, eu diria que é esse centrão aí da política brasileira, né? Quer dizer, o PMDB é o único partido que participou de todos os governos, de todos os presidentes, né? No Brasil, desde o fim do regime militar, né? É claramente um partido com uma vocação de fazer coalizão, né? Talvez não de eleger presidente da República diretamente, mas de apoiar os partidos que elegem os presidentes, né? E acho que dificilmente isso vai mudar. O PMDB é um partido muito antigo, né? Ele já tem quase, vai fazer 50 anos em 2016, ele foi fundado como MDB em 1966, durante o regime militar. É como diz o senador Roberto Requião, daqui do Paraná, é o velho MDB de guerra. Pois é, isso não pode ser desprezado. Um partido que tem meio século de história quase já, né? Então é muito difícil você pensar aí num governo sem o apoio do PMDB, né? Agora, não é um partido, na verdade, alguns dizem que o PMDB não é um partido, é uma confederação de 27 partidos estaduais, né? Em cada estado da federação, o PMDB é de um jeito, né? É com diversos interesses diferentes. Exato, exato. Então, esse é um partido essencialmente pragmático, que não é um partido ideológico, por isso que eu não hesitaria em colocá-lo ali naquele círculo lá menorzinho que eu chamei de centro, né, no início da nossa discussão. Que é a maior bisca que nós temos no Brasil, porque se vende fácil para qualquer um que esteja no governo. Tem uma máxima aí na política brasileira de que o PMDB não é para principiantes. O PMDB é um partido de políticos profissionais, né? Então, alguns podemos gostar, outros não gostar, mas assim, o fato é que não dá para traçar, né, cenários aí para a política brasileira sem incluir o PMDB na equação, né? Ainda mais com o total de número de membros eleitos, principalmente no legislativo, não tem como você desconsiderar esse partido. Não tem, é um partido que tem o maior número de prefeitos e vereadores no país inteiro, disparado, entendeu? Então a política começa no município, né? Sim. Uma das poucas certezas que eu tenho das eleições municipais de 2016 é que o partido que fará o maior número de prefeitos e vereadores do Brasil será o PMDB. Direita, esquerda, vem! Esquerda, direita, vai! Ok, Rogério, muito obrigado pela pela conversa. Não, antes que você pergunte, não ficou chato nem maçante. É interessante para esclarecimento da situação que nós temos no Brasil, essa visão deturpada de que esse é esquerda, esse é direita e a situação é assim. Eu acho que nós temos, pegando uma referência, alguns tons de cinza na nossa política brasileira, de forma muito específica, onde quem está no governo vai ter um posicionamento, quem está fora, que é a oposição, pode ser chamado de direita ou esquerda, dependendo do que você preferir. Enfim, na verdade, nós temos isso. Não tem ninguém que se posicione realmente com a verdadeira direita, e temos quem se posiciona com a verdadeira esquerda, que é interessante, que tanto a verdadeira direita, que por mais que você tenha apontado o eleitorado, tenha um certo interesse em alguns aspectos, a verdadeira esquerda, aquela esquerdona, ela é quase que inteiramente repudiada, porque você não vê posicionamento, por exemplo, de PSTU e PCO mais firmes dentro do governo, ou de eleitos, né? E você tem alguns que são, como por exemplo, PCdoB, PSOL, que são mais esquerda, inclusive, que os dois que ficam se bicando, que PT e PMDB, eles são bem mais esquerda que os dois, eles têm uma adesão maior. Então não é uma situação muito simples. É, de fato, assim, agora eu acho que uma das coisas boas que a gente adquire, né, quando estuda, assim, ciência política, é que a gente descobre que a política brasileira não é tão original quanto nós pensamos que ela é, né? Ou seja, o que acontece aqui não é muito diferente do que acontece em outros países, entendeu? Democráticos, tudo bem, aqui no Brasil a democracia é algo bem recente ainda, né? Temos muita água para muito chão para percorrer, que né? Lidar com que é a democracia. Pois é, mas o Brasil não é um caso sui generis no mundo, tá certo? Porque os desafios que nós temos aqui, não é, os problemas, até mesmo algumas virtudes, né, são coisas que aparecem também em outros países. Então, por isso que a importância da gente procurar ser um pouco mais rigoroso aí na utilização, por exemplo, desses conceitos de esquerda e direita, que foi um pouco que a gente procurou fazer aqui hoje. Eu espero ter ajudado um pouquinho aí a reduzir, né, as perguntas que as pessoas possam ter sobre o assunto. Perfeito, tá ótimo. Rogério, muito obrigado. Eu acho que a gente vai gravar de novo. Opa! Eu acho que tem assunto ainda pra gente trabalhar. As perspectivas do Flamengo em 2016. Com Muricy agora no comando. Quando as pessoas me perguntam a respeito do Flamengo, eu falo sempre: rumo à liderança. Tá sempre rumo à liderança. Tá bom. Tá joia. Foi um prazer, André, participar aqui da conversa, um formato que eu acho bem interessante. E conte comigo, estou às ordens aí, estou na área, se derrubar é pena. Perfeito. Se o pessoal, alguém quiser te encontrar, trocar ideia, tirar dúvida, faz como? Olha, eu estou no Facebook, Rogério Schmidt, acho que deve ter outros Rogério Schmidt lá, mas eu estou na sua lista de amigos do Facebook. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o teu endereço, o teu link aqui no post. Então, tá bom. Quem estiver ouvindo, entra aqui no post da publicação de cast desse episódio, tá? Obrigado, Rogério, e até a próxima. Obrigado a você, André, um grande abraço, foi um prazer. Você que nos ouviu, espero que tenha entendido um pouco melhor essa situação que nós temos hoje, entre direita, esquerda, centro, quem é o quê. E aí você pode se identificar melhor entre qual é o partido que mais vai atrair os seus interesses. E aguarde, tem mais ainda do podcast, do Alô Brandalize, e ajude a divulgar, quem sabe esse episódio possa ajudar outras pessoas também. Até a próxima, pessoal!